Oh minha linda, vais ter que o convencer. Já toda a gente aqui sabe que eu te quero, e tu também já não me queres perder. Mas o teu pai está sempre a complicar. Oh minha linda, vais ter que o convencer. Hoje o telefone me atregou hoje. Ai, o vinho sai da Ribeira. E vamos lá então, vamos lá para a primeira dedicatória. Ai, o vinho sai da Ribeira. O telefone não para de tocar, logo de manhã, assim é que é bom, assim é que é bom. Então vamos lá. É da parte do Sr. Lourenço, para a sua família, amigos e amigos de trabalho, sem esquecer o animador. Ele pediu Resinha de Penacova, o vinho da Cabo das Mulheres. Então cuidado, mulheres. Mulher. Não abusar. Há mulheres que são borrachas e com outras vão para o baralho. Há mulheres que são borrachas e com outras vão para o baralho. Têm mais charro na barriga do que os cachos de trabalho. Têm mais charro na barriga depois das mulheres terem abusado do vinho, depois o que é que elas fazem? Pois são ralha. Essas mulheres são ralha, não são costa. Confusão, minha mulher estava nada ralha, cruzou-se o mal. Fui para o café, meti-me na cachaça, já não dormi em casa, mandou-me dormir na praça. Essa mulher só ralha, ralha, ralha, por tudo e por nada. Nunca está calada. Essa mulher só ralha, ralha, ralha, por tudo e por nada. Essa mulher só ralha, ralha, ralha, nunca está calada. Fazer

mesmo mais top. Sempre quis ficar contigo, ser mais que amigo, um grande amor. Foste a maior culpada de tanta mágoa, de tanta dor. Usaste e deitaste fora quem tanto chora de amor por ti. Mas a tristeza já se foi, por isso agora vou dizer-te assim: não vou ser mais o teu brinquedo. Meu amor por ti não é segredo. Dei-te tudo o que tinha para dar, mas só quiseste brincar. Eu não vou ser mais o teu brinquedo. Nunca foste o meu aconchego. O carinho que um dia te dei, a outra irei entregar. Tempo perdido, foi só paixão. Nunca fui abençoado, o nosso caso foi tudo em vão. Usaste e deitaste fora quem tanto chora de amor por ti. Mas a tristeza já se foi, por isso agora vou dizer-te assim: não vou ser mais o teu brinquedo. Meu amor por ti não é segredo. Dei-te tudo o que tinha daqui a um bocado vamos ver o que é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Mas por enquanto vamos continuar sempre com música, boa disposição. Lisa Marie, dá-me um beijinho. Queres um homem a sério, não precisas procurar. Tenho

paixão por ti. A cada acordar, o teu olhar sinto por aqui. Tento esquecer, sobreviver sem olhar para trás. A noite vem e o que eu tentei já não sou capaz. Ainda sonho contigo, tu andas sempre comigo. Por mais que eu faça para não sonhar, agora que eu me permito começar a viver. Agora que eu já sinto que não estás mais aqui. Agora que eu já não morro cada dia sem ti. Volta a mim este vazio, este silêncio escuro e frio, e a certeza que não te esqueci quando me lembro de ti. Volta a mim esta saudade. Já sei de cor. A lua conhece os meus passos, sabe que os teus braços são tudo para mim. Eu tento encontrar o caminho para que o destino não te leve assim. Mas o meu peito em desespero também sabe os erros que um dia te fez. Por isso deixa-me pedir-te uma última vez. Não deixes passar do tempo. que era só uma ilusão. Uns momentos de prazer e nada mais. Um romance tão fugaz quanto a paixão, que se esquece sem sequer deixar sinais. Não foi assim, eu me perdi. E esse facto entre nós, quero quebrar por amor. De ti eu sei, já tens alguém, coisa que eu não quis saber. E hoje eu mordei a dizer: não te vás sem mim, quero mais de ti. Não te vás sem mim, quero mais de ti. Quero ter o teu horizonte, o teu sol de cada noite. Quero conhecer o teu mundo, mais que tudo eternamente. Quero ter o teu paraíso, o teu canto mais escondido. Para depois do sol desejo dar-te um beijo para sempre. Quero ser para ti a luz que te ilumina. Quero ser para ti o sol da tua vida, para nunca mais voltar. Essa dor que ainda dói não te deixa ver o livro aberto que a vida escreveu para ti. Nada tem que ser o fim. Do errado às vezes nasce o certo. Deixa-me tentar fazer tua noite amanhecer, fazer um jardim no teu deserto. Quero ser para ti precisas, quero ser para ti o ar que tu respiras. Ao teu lado quero estar. Cada dia ao acordar, quero ser para ti a luz que te ilumina. Quero ser para ti o sol da tua vida, para nunca mais voltar. Quero ser para ti. Continuamos porque a Rádio Arco-Íris está outra vez triste de ter perdido um sócio, um amigo, uma pessoa que estava sempre proposto para a rádio, e faleceu o Sr. Emílio esta semana. Então esta música vai para Nicola, Aleluia, Rafaela Gomes. quase me calhei. Vamos lá. E domingo era o dia da mãe em Portugal, então vamos lá festejar, mãe querida. Vários artistas. Feliz de cá, posso dizer que tem ainda quem lhe deu ser. Feliz de cá, posso contar como se o regaço desse acordo chegar. Graças a Deus que tenho ainda carinhos teus, minha mãe querida. O teu consolo, estamos a chegar dia 13 de maio, dia da Nossa Senhora Fátima. Vamos lá, que mesmo dia de maio, vários artistas também. Dizem que há uma estrela a brilhar num lugar sagrado e de encanto, onde há sempre um mar de gente. Terras distantes vão chegar. Dizem que foi há muito tempo que algo de tão belo aconteceu. Três criancinhas brincando, virando uma luz vinda do céu. Em maio, horas e 2 minutos aqui nas antenas da Rádio Arco-Íris. Espero estar tudo bem por aí. E continuamos com a dedicatória. Vamos dar uma volta até a Madeira, dar um bailinho, bailinho da Madeira. E foi pedido da parte da senhora Teresa para toda a família, todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador. Obrigado a ela, Teresa. Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, venho sempre a ver amor, venho sempre a ver amor. Trago aqui estas coivinhas, trago aqui estas coivinhas, para amanhar para o seu jantar, para amanhar para o seu jantar. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na Junquinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na Junquinha da Madeira. É filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na Junquinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na Junquinha da Madeira. Para amanhar para o seu jantar, para amanhar para o seu jantar. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na Junquinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na Junquinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na Junquinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na Junquinha da Madeira. Vamos lá dar um tempo atrás. Eu sou português, tu és meu irmão. Quem não se lembra desta música que fez um enorme sucesso? Jorge Ferreira. A sua pátria querida vai vivendo numa chama, no meio da lama, dos vasos da vida. Tu és português, eu sou teu irmão. Colam-nos nas veias, sangue da nação. Eu sou português, tu és. Pois se não fosse a saudade que nos entra tão sentida, não se sofria metade da solidão.

mais outra dictatória. E esta foi pedido da senhora Esperança, que estava de parabéns ontem, 81 anos, 81 primaveras. Pode ter muitos anos. E pediu uma música da Nossa Senhora Fátima. Então vamos lá com a gata, amiga Nossa Senhora, para dizer obrigado a todo o pessoal que pensou nela ontem. Um muito, muito obrigado da parte dela. Sempre amiga lá do céu, nas horas mais difíceis que vivemos. Nós dizemos tanta vez que ela responde a tudo o que pedimos e diz-nos sempre sim, nunca talvez. É a maior amiga que nós temos. Para quem não sabe, eu vou dizer porquê. Continuamos com Banda Luz, faz de conta. E depois teremos também uma entrevista de quem? Do meu amigo José Cruz, que vai explicar o Dia Internacional, então, se a nossa língua, a língua de Guimões, a língua portuguesa. Sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. Vê em mim um sol desconhecido, que será até o teu amor perdido. Eu quero ser. fica do meu lado. Já não vamos fazer de conta que o amor existe e tudo é fantasia, e que a tristeza está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. Pode ser que depois dessa noite venha outra noite, mais outra, e quem sabe, pode ser que a vida faça uma surpresa e que este amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho e amor preferido. Vai ser, o tempo vai dizer. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me perguntes nada, fica do meu lado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me perguntes nada, fica do meu lado. Alors, comme vous le savez, la langue portugaise, c'est la langue officielle du Portugal. Mais c'est également la langue officielle de 8 autres pays. Eh oui, le Brésil, l'Angola, le Mozambique, Cap Verde, Saint-Tomé-et-Príncipe, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale et Timor-Leste. Timor oriental, si vous préférez. Et donc, ces 8 pays plus le Portugal, 9, ont formé en 1996 la CPLP, la Communauté des pays de langue portugaise, qui a pour but et objectif de développer la coopération et le développement de la langue portugaise, de la part des pays de langue portugaise, donc de la part des pays lusophones. Alors d'ailleurs, ça c'est une question qu'on me pose souvent, pourquoi est-ce qu'on dit lusophone et non pas portugophone, de la même manière qu'on dit francophone, anglophone ou hispanophone? Eh bien c'est très simple, c'est parce que nous les Portugais, on n'est pas nombreux, 10 millions au Portugal, mais alors on aime bien cultiver nos différences. Eh ben oui. En fait, c'est parce que lusophone, ça vient de lusophonia. Lusophonia, ça vient de Lusitanie. Lusitanie, c'était le nom de la province de l'Empire romain qui se trouvait à l'extrême pointe de l'Europe, au bord de l'océan Atlantique, et qui regroupe à l'heure actuelle une partie des terres du Portugal et de l'Espagne. Et cette province, Lusitanie, c'était la province où vivaient les peuples lusitaniens, dont l'un d'eux deviendra très célèbre. Il s'agit de Viriato. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, bah, Lusitanie, Lusitanien, lusophone, la lusophonie. Et donc, justement, en 2019, bah, l'UNESCO a décidé, et pour chaque année, que le 5 mai, donc aujourd'hui, serait la journée mondiale de la langue portugaise, pour favoriser le développement, la communication avec une des langues qui est la plus parlée dans le monde. Aujourd'hui, il y a quasiment 230 millions de personnes dans le monde, 230 millions de personnes dans le monde qui ont le portugais comme langue maternelle. Le Portugal est la 6e langue la plus parlée, langue maternelle. Enfin, 6e, zout, ça c'était avant, on vient de se faire dépasser par le bengali. On est donc 7e, mais bon, voilà, aujourd'hui donc, ben, cette journée mondiale de la langue portugaise, elle est là pour nous aider à repartir la découverte de cette langue et de toute la culture qui l'englobe à travers le monde. Alors aujourd'hui, ben je vous invite à partir à la découverte de toute la diversité lusophone. Partez commencer par le Portugal et je vous invite à aller lire un livre merveilleux, Fernando Pessoa, La Tranquillité. Partez au Brésil, découvrir Gilberto Gil et sa musique brésilienne. Partez aussi au Cap-Verde pour réentendre, réécouter la voix de la diva Cesária Évora. Partez aussi au Mozambique. Partez au Mozambique et allez lire, allez découvrir, si ce n'est pas encore fait, Mia Couto. La lusophonie et cette journée mondiale de la langue portugaise, aujourd'hui, vous ouvre les bras pour voir que la langue, notre langue, la langue portugaise, comme dirait Fernando Pessoa, é minha patria. Et cette langue, elle est un pont qui va d'un bout à l'autre du monde. Alors, belle journée de la langue portugaise et de la culture lusophone. Então já sabem tudo porque é o Dia Internacional da Nossa Língua, a Língua de Camões, a Língua Portuguesa. E continuamos sempre com boa música e boa disposição aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. E vamos lá, mais uma dedicatória da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, para a Glória, para o seu marido, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer quem é o animador. Vamos lá então com um bocado de música diferente, um grande sucesso do verão que passou, Jerusalém, Berta Cunha. Salva-me, não me deixes aqui, quero sair, é o meu lugar. Agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui, Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também, Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Também.

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.